meu amor. Se eu te perder é pra te encontrar. Quem sabe eu te encontre lá em Salvador, no carnaval quando você for lá. Se for pra ser, acho que demorou. Minha nave voa por todo lugar. Seu coração é meu aeroporto. Pra viajar tem que passar por lá. Pra pilotar só sendo meu piloto. Caprichoso, cuidadoso e amoroso. Um bom moço, estudioso, atencioso. Corajoso, companheiro, verdadeiro. Um escudeiro sem receio, se precisa, perigoso. Faz almoço, serve a mesa, beija o meu corpo todo. Traz cerveja, depois beija de novo. Lava a louça, apaga e acende o meu fogo. Jogando o meu jogo. Se eu te perder é pra te encontrar. Quem sabe eu te encontre lá em Salvador, no carnaval quando você for lá. Se for pra ser, acho que demorou. Minha nave voa por todo lugar. Seu coração é meu aeroporto. Pra viajar tem que passar por lá. Pra pilotar só sendo meu piloto. Caprichoso, cuidadoso e amoroso. Um bom moço, estudioso, atencioso. Corajoso, companheiro, verdadeiro. Um escudeiro sem receio, se precisa, perigoso. Faz almoço, serve a mesa, beija o meu corpo todo. Traz cerveja, depois beija de novo. Lava a louça, apaga e acende o meu fogo. Jogando o meu jogo.